Querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas eu jogo o tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas eu jogo o tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas eu jogo o tempo fora. Sei que eles querem me levar. Sei que a felicidade vem e vai embora. Eu vou vivendo livremente, louco até chegar minha hora. Eu tô sabendo, batalhando e aprendendo, controlando os meus pensamentos. Paro pra pensar, tem que ser assim. Sonhos, objetivos na simplicidade. Nessa viagem, ir em busca de mais coragem. Sem falsidade, alcançando a minha liberdade. Sei que eles querem me levar embora. É só por Deus quando vai chegar minha hora. É na dificuldade que a gente se fortalece. Cada um de nós tem aquilo que merece. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar. Eles querem, tentam, não conseguem. Porque a rocha aqui é difícil de vencer. Fala, acusa, julga, defama. O dedo que aponta e seu dono que vão se fuder. Tudo vai, tudo vem, a gente continua bem. Não se abala com nada, muito menos com alguém. Ao som do coração, convicção, emoção. Eles querem, mas não conseguem não. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar embora. Muitos querem muito certo, mas só jogam tempo fora. Sei que eles querem me levar.